pelo meio, boa jogada, Beto limpou, rolou, Romário, pode marcar! Bonito o Beto, arrumou e deu uma bola doce pro Romário, e aí o Romário é o Romário, já tinha perdido duas vezes a chance cara a cara com o Fabiano, agora não, tocou e tocou bonito com estilo, deu 5 chutes dos 8 que o Flamengo disparou contra o gol do Fabiano, 5 do Romário e 2 pra rede, Romário faz o 11º gol dele no Campeonato Brasileiro. Dona Lita vai participar do show do intervalo e deu uma sorte danada pro filho herói. 2 de Romário, ele que estava 6 sem marcar, 2 a 0 para o Flamengo.